Natan, bagulho vai ficar doido, porra. BHEK. Vi que você tava chateada, que não tava muito bem com a vida. Brinca um pouco com a PT. De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel Vídeos de São Francisco. Que aqui no morro que tem a planta que deixa a cama. Minas Gerais. Que aqui no morro que tem a planta que deixa a cama. Satisfaz na minha piroca, amor. Eu sei bem o que tu gosta, mas se você me ligar, não vou.